Vamos embora, papá. Em nome da fama, produções. Ritmo de lombada. Meucds.com. Eita, mamãe, vem bailando, vem. Solta o DJ. DJ, prepara o som, que o show vai começar. Eu quero ver a galera e todas elas dançar. Solta a batida do beat, que essa é hit do verão. Que eu tô lançando a modinha pra tocar no paredão. Mas as meninas vão descendo, dando bunda, dá no chão. Dando bunda, dá, bunda, dá no chão. Dando bunda, dá, bunda, dá no chão. Dando bunda, dá, dando bundada. É, a bundada no chão. Com. Quem gostou dá um gritão, aê.